Pode ser que você não consiga cantar para Jesus, porque não o conhece. Então você realmente não terá nada para louvá-lo, para falar a respeito dele. Mas se você ama a Deus, você ama o seu filho Jesus. E se você buscá-lo cada dia mais, ele vai se revelar. E cada dia mais, teremos motivos para louvá-lo. Talvez você já conheça Jesus. Talvez Jesus já esteja fazendo algumas coisas na sua vida. Mas você talvez ainda não tenha a liberdade de olhar nos olhos dele e fazer uma serenata para ele. E derramar a alma, o coração, cantando, louvando e adorando. Talvez você já esteja experimentando momentos de louvar ao Senhor Jesus e ser invadido pela glória dele. Mas hoje você quer dizer a ele: eu quero mais. Eu quero, Senhor, entrar na tua presença em qualquer situação e descobrir que a tua grandiosidade, teu poder, a tua glória, a tua soberania, tua beleza me atrai mais do que os meus próprios problemas. Eu quero experimentar que quando eu entro para a tua presença, tudo perde valor. Eu não quero experimentar apenas que eu por um tempinho esqueço das preocupações, dos problemas. Não, Senhor, eu quero experimentar que quando eu entro na tua presença, o Senhor assume o governo de todas as coisas. Eu quero experimentar que não importa o que está acontecendo comigo, tu és digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Porque eu quero experimentar também a oração que se fizer nesta casa será respondida. Que os teus olhos e o teu coração estão sobre esta casa que é a minha vida. Eu quero experimentar ser cheio do teu Espírito Santo, cada dia mais cheio do Espírito Santo, cantando e salmodiando. Eu quero, Senhor, liberar minha alma, meu coração, minha voz para cantar louvores. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Simples, talvez desafinado, em qualquer lugar, não importa, importa que vem lá de dentro. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor, porque o Senhor é maravilhoso demais. E quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais íntimos, mais o conhecemos, mais ele pode agir na nossa vida, mais ele vai cuidando das outras coisas e mais ele vai nos surpreendendo com as respostas que ele mesmo manda. Eu quero convidar você a ter experiências de louvar e adorar ao Senhor sozinho, em qualquer lugar, aqui no meio dos cultos, de uma forma nova, ampla, mais intensa do que você já experimentou, do que nós já experimentamos até então. Porque hoje não depende mais de uma casa física, não depende de um único lugar. Eu sou o templo. Aonde eu estiver, ele será adorado. Se você quer experimentar mais disso, fique de pé. Levante as suas mãos e diga isso a ele. Quero, Senhor. Um exercício que nós vamos fazendo de cantar ao Senhor. Colocar um CD no carro, em algum lugar, em casa, e ir treinando, cantar louvores ao Senhor. Talvez seja forte, absurdo demais para alguns, mas Deus ama ouvir os seus filhos cantando. Eu posso testemunhar de momentos em que sozinho lá dentro do estúdio, o lugar e o momento onde Deus tem me dado praticamente todas as músicas, algumas vezes o Espírito já disse: eu amo quando você está assim, só me adorando. Eu posso, por tudo que eu já aprendi, te dar uma aula de 2 horas de efeitos físicos que acontecem no nosso corpo quando nós começamos a adorar a Deus. Mas nós não estamos desejosos só dos efeitos físicos no corpo. Nós estamos desejosos da glória dele invadindo nossa vida, os olhos e o coração dele postos em nós todos os dias. Pode dizer isso a ele como um desafio: Senhor, eu estou desafiando o Senhor, não com afronta, não com petulância, mas com um coração humilde, rendido. Eu nunca experimentei isso, ou eu tenho experimentado pouco. Mas eu quero experimentar te louvar e a sua glória encher a minha vida, o templo. De suas vestes cobrem o templo. Sentado está o Senhor sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobrem o E as abas de suas vestes cobrem o templo. Serafins estão por cima dele e clamam uns aos outros, dizendo: Santo é o Senhor dos exércitos, a aleluia, santo, santo é o Senhor. Serafins estão por cima dele e clamam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, santo, santo é o Senhor. Sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes cobrem o templo. E as abas de suas vestes cobrem o templo. Serafins estão por cima dele. Aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, santo, santo é o Senhor. Serafins estão por cima dele e clamam aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. E toda a terra se enche da sua glória. Aleluia, aleluia. E toda a terra se enche da sua glória.